Bom dia, que a paz de Jesus esteja em todos os corações nesta manhã abençoada aqui no Nabem, que possamos, embora esse friozinho, estarmos com os corações aquecidos com esse amor que nos envolve. Nosso tema da manhã, injúrias e violências, são reflexões importantes que nós temos do capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. São os 5 primeiros itens que nós temos para esta manhã refletirmos. Como é típico dessa obra, nós temos algumas passagens do Evangelho que Allan Kardec extraiu para mostrar que aquela moral que os Espíritos vinham trazer através daquelas comunicações que ele recebera lá no século XIX, tinham uma correspondência muito grande com os ensinamentos de Jesus. Tudo que os espíritos de natureza superior nos ensinaram e nos ensinam até hoje tem uma correlação direta com os ensinamentos de Jesus. Isso mesmo porque é a continuidade da mensagem do Cristo. É o Consolador que ele prometeu que faria relembrar todas as coisas que ele havia ensinado. Então nós vamos nesta manhã ler essas três passagens que Allan Kardec extraiu do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, de um trecho do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, para que a gente possa refletir melhor sobre elas. A primeira: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Depois a outra: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E a terceira e última citação: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Jesus utilizou expressões muito fortes no seu tempo e que nós entendemos que elas tinham um sentido literal. Como, por exemplo, ele falou que se o nosso olho fosse motivo de escândalo, ou seja, motivo de nos pôr a perder, nós tínhamos que arrancar esse olho. Até hoje eu não vi nenhum religioso, nenhuma religião, entre tantas que existem, tantas denominações que se dizem cristãs, e muitas são de fato, mas a gente não vê ninguém dizendo que Jesus estava ordenando arrancar o olho, se ele, por exemplo, te leva a invejar as pessoas. É? Porque é o olho então que te leva a entender que aquilo que pertence ao outro deveria ser seu. Então todo mundo entende que Jesus estava usando uma expressão muito forte para chamar a atenção das pessoas. É sim melhor a gente ter uma lesão do que a gente vir a perder a vida inteira, toda a nossa existência em função das nossas imperfeições. Então quando Jesus fala que aquele que xingasse o seu irmão seria condenado ao fogo do inferno, ele está usando uma expressão também dessa natureza, muito forte, para mostrar, olha, é muito grave você xingar alguém, você dizer a alguém, você é louco, isso é muito grave. Só que naturalmente, então, a intenção das pessoas vão determinar a gravidade das consequências desse ato de você xingar alguém, de você manifestar a sua indignação contra alguém. Depende muitas vezes, a gente fala no dia a dia muita besteira, muita coisa indevida. Não é com o sentimento real que nós queremos que a pessoa sofra tudo aquilo. Tanto é que, entre tantas pessoas que dizem que deveriam ter punições severas, que deveria haver pena de morte, se essas pessoas fossem defrontadas mesmo por essa situação e dissessem, ó, você será o carrasco, o executor, a maioria cairia fora. Entre tantos que defendem penas severas. Porque você tirar a vida de um ser humano é algo absolutamente assim problemático na existência de qualquer ser. Traz consequências profundas a pessoas que se brutalizam tanto que se tornam criaturas, muitas vezes assim, extremamente frias, depois que passam até por um evento em que elas acidentalmente provocam a morte de alguém. Então imagine se você provocar intencionalmente. É uma das mais altas faltas que o ser humano pode cometer. É tirar a vida de um outro ser humano. Porque ele está violentando toda uma ordem que existe no universo criada por Deus. E está violentando-se profundamente a si mesmo também. Porque nós entendemos que tudo aquilo que nós fizermos se retornará para a gente sempre. Então todo ato de violência, todo ato de maldade, todo ato de brutalidade se volta contra a gente. Mas essas colocações do Evangelho, Allan Kardec reuniu para destacar que dos ensinamentos de Jesus, vem ali uma grande e nova lei para as relações entre as pessoas. Os homens já estavam aprendendo a necessidade de seguir leis, de cumprir deveres, de respeitar os direitos uns dos outros, mas era preciso ir além. Era preciso ensinar que nós precisamos conviver, mas conviver bem uns com os outros. Que nós precisamos desenvolver qualidades de mais simpatia, de mais calor, de mais afetividade. Por isso que essa lei que está implícita nessas colocações de Jesus, que Allan Kardec disse que Jesus vinha implantar a lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. São qualidades importantes nos relacionamentos humanos. Como é bom para nós quando nós lidamos com pessoas que são, por exemplo, doces, pessoas que são moderadas, pessoas que são mansas, afáveis, pacientes. Não é bom a gente lidar com uma pessoa que traz para nós aquela tranquilidade, aquela segurança? Isso é bom para todas as pessoas. Por isso que nós também devemos pensar o quanto nós, muitas vezes, nos distanciamos dessas características. O quanto seria bom para as pessoas que convivem com a gente, elas encontrarem em nós essas qualidades amáveis que nós gostamos de encontrar nas outras pessoas. Nós estamos falando daquelas pessoas melosas, aquelas pessoas fingidas, aquelas pessoas artificiais. Estamos falando daquela doçura natural, como tantas pessoas queridas que nós conhecemos e nos trazem esse sentimento dessa doçura, dessa afabilidade, dessa bondade natural que existe entre elas, dentro delas. Então, estamos falando dessas pessoas autênticas que são assim. E nós devemos refletir o quanto nós, muitas vezes, nas nossas ações, nas nossas palavras, nós somos duros com as pessoas, somos severos, somos extremamente críticos. E nós precisamos, então, refletir sobre isso e procurar moldar em nós essas atitudes. Porque isso está dentro dos princípios da lei de amor, da lei de bondade, da lei de caridade. Precisamos pensar que uma forma de levar o bem às outras pessoas é também sendo pessoas mais gentis, mais bondosas, mais amorosas, mais afetivas, mais preocupadas uns com os outros. E isso faz parte do nosso progresso espiritual, desenvolver essas qualidades. Às vezes a vida nos mostra que nós não estamos sendo essas pessoas doces, amáveis, que todo mundo gostaria de conviver com a gente. Nós às vezes somos muito duros e severos ao lidar com as pessoas, somos muito frios e indiferentes. E aí alguém poderia agora estar pensando, mas Antenor, eu no íntimo eu sou uma pessoa que gosto das outras, mas as pessoas nos interpretam mal muitas vezes. Porque às vezes a gente fala de um jeito e não estava falando querendo agredir o outro, mas o outro entendeu como uma agressão. De fato isso acontece, mas com o tempo as pessoas passam a descobrir quem nós somos e nós passamos a descobrir também quem elas são e nós descobrimos que nós também muitas vezes pensamos que somos pessoas amáveis, pessoas doces, e não somos tanto assim quanto nós pensamos. Porque lá no íntimo nós ainda trazemos ideias a respeito do que é o certo, do que é o devido, do que deve ser feito, e nós agimos muitas vezes como? Seguindo as nossas ideias. Nós achamos que estamos sendo amáveis, mas na verdade nós estamos sendo pessoas impositivas. Queremos que o outro faça aquilo que nós queremos. Porque entendemos que somente nós temos a compreensão do que é o correto para aquele momento. E aí as pessoas percebem que quando elas não fazem, nós revelamos a nossa verdadeira natureza. Aí nós mostramos a nossa contrariedade, nós mudamos a forma de lidar com aquela pessoa, e aí revelamos que não somos tão doces assim. Porque se nós fôssemos realmente pessoas amáveis e doces, as pessoas nos contrariariam, mas nós não mudaríamos em relação a elas. Continuaríamos sendo amáveis e doces, mesmo sendo contrariados. Então percebam que essas contrariedades que a gente experimenta na vida, elas são importantes porque elas vão mostrando realmente como nós somos. Receber o não de alguém, receber a indisposição de alguém, é algo interessante que nós deveríamos refletir sobre as nossas reações a partir desse momento que nós recebemos o não. A partir do momento que as pessoas se posicionam contrárias a nós. Que tipo de sentimento aflora em nós quando alguém nos diz assim, não, você não está certo no seu ponto de vista? Que tipo de emoção surge? Nós ficamos indignados, ficamos na defensiva. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de refletir sobre essas emoções para descobrir que nós precisamos aprender uns com os outros e que é natural as pessoas não concordarem com a gente, que é natural as pessoas não aceitarem as nossas diretrizes, que é natural as pessoas não entenderem que os nossos pontos de vista são os exatos, são os corretos. O que não é adequado para nós espiritualmente é a gente se distanciar das outras pessoas por essas divergências. Apesar de qualquer divergência que nós tivermos com quaisquer pessoas, nós temos que continuar tendo para com elas boa vontade, simpatia, cortesia, afabilidade e essa doçura que o Evangelho nos recomenda ter. Independente delas concordarem. E não quer dizer que a gente vai mudar a nossa natureza, o nosso ponto de vista, não quer dizer que a gente vai se tornar igual àquela pessoa, simplesmente nós não vamos criar um distanciamento entre nós e eles. Nós precisamos desenvolver essas qualidades. Jesus, quando ele colocou então dessa forma, né, que bem-aventurados os mansos, é nesse sentido, de que nós temos que desenvolver essa mansidão, de não vivermos em conflitos com os outros, só porque temos divergências, porque não concordamos em todos os aspectos da vida, em todas as situações. Isso é fundamental, isso é importante. Nós, muitas vezes, externamos e nos manifestamos de forma, muitas vezes, agressiva, através dos nossos atos e palavras. E isso fragmenta cada vez mais a possibilidade de união entre nós e as pessoas que nós convivemos. Nós nos distanciamos uns dos outros, mesmo não querendo. Nós não queremos uma terra renovada, uma terra de paz, uma terra de prosperidade, de paz, que tantos almejam com essa chegada desse novo mundo, dessa transição planetária que nós estamos em elaboração, em transformação. Como será esse mundo do amanhã que nós queremos? É esse mundo de pessoas que, embora sejam, se posicionem de maneira diferente em tantos aspectos da vida, se respeitarão. E não se odiarão, não terão antagonismos, porque são diferentes dos seus pontos de vista. Então nós temos que já ir desenvolvendo essas qualidades hoje. Divergir sem odiar o outro. Se posicionar de forma branda, pacífica, sem precisar afrontar o outro. E nós vemos no dia a dia as pessoas muitas vezes propensas a essa atitude de querer confrontar, atacar o outro, principalmente nesse processo de polarização que nós tivemos aqui no país, em razão dos posicionamentos políticos que as pessoas vão adquirindo. Nós percebemos que nas últimas décadas vem crescendo uma espécie de divisão entre o nosso povo, em que as pessoas vão se polarizando. Eu sou partidário de tal grupo, eu sou partidário de tal grupo. E aí um começa a atacar o outro, a xingar o outro, a chamar o outro de burro, a chamar o outro disso, daquilo. E o outro revida, chamando o outro de desonesto, também de burro. A gente vê isso nas redes sociais fartamente, nos grupos de WhatsApp a gente observa as pessoas se atacando pelos seus posicionamentos. Tudo isso cria união entre as pessoas? Tudo isso cria essa ideia de que nós vamos viver divergentes, de posições múltiplas, mas cada um respeitando e auxiliando o outro? Não. Pelo contrário, vai fragmentando, vai separando. E isso tem toda uma razão de ser, porque estabelecem essa divisão. É justamente dividir para conquistar, para dominar. A ideia é essa. Enquanto que a ideia da fraternidade, do respeito, une as pessoas em torno de uma causa única, que é o bem coletivo, que é o bem de todos. Então essas qualidades nós precisamos refletir, sobretudo nos nossos dias. E a gente observa que muitas pessoas não têm isso, não vivenciam isso. E se a gente for pregar para elas essas ideias, elas não vão entender e não vão aceitar. E a gente vai se opor a elas? Não. A gente vai combatê-las? Não. A gente vai tentar entrar numa discussão para convencê-las? Não. Sabe como a gente vai fazer esse processo? Mudando a nós mesmos. Transformando a nós mesmos, sendo nós as pessoas amáveis, doces, as pessoas que são capazes de conversar sem agredir, que são capazes de trocar ideias uns com os outros sem se ofender, até que nós vamos conquistando as pessoas. O poder do exemplo, ele é maravilhoso, ele transforma de verdade, ele fica impregnado na cabeça das pessoas. E ele vai se somando às outras experiências que a pessoa vai tendo na vida, e ele, numa hora, ele produz uma mudança significativa na pessoa. Então nós não temos que tentar convencer as pessoas a serem amáveis, a serem doces, a serem bondosas, a serem generosas, nem temos que esperá-las se tornarem para nós começarmos. Temos que ser nós que temos o entendimento dessa doutrina bendita chamado Espiritismo. Somos nós que temos o entendimento que estamos num processo transformador do planeta, maravilhoso, muito bem gerido pelo Cristo, que temos que começar a implantar isso em nossas vidas. Somos nós que buscamos as luzes do Consolador, que temos que buscar produzir isso em nossas vidas. Temos que ser, como na expressão do Evangelho, o sal da terra, aquele que faz a diferença onde está. Aquele que realmente produz resultados e não ficar esperando as outras pessoas. Então entendemos que essa lei da fraternidade, da caridade nas relações entre as pessoas, ela vai se tornar progressivamente maior e se tornando algo generalizado quando cada um que acredita nessas ideias começar a produzir essas mudanças em si mesmo. Começar a produzir essas mudanças em si mesmo, porque ele vai se tornando esse elemento que vai acelerando o processo. Vai ser aquele que vai ajudar os outros em algum momento a entender, não, eu não posso ser agressivo com a minha irmã, porque ela não é agressiva comigo, ela é doce, ela é pacífica, então eu vou ser assim com ela. Posso ainda continuar sendo com os outros, mas com essa pessoa não posso tratá-la mal. E a gente sente isso nas nossas próprias relações. Quantas pessoas da nossa convivência, do passado ou do presente, nós temos aquele carinho especial por aquela pessoa. Né? Às vezes a gente usa até qualificativos assim, ah, é uma pessoa tão simples, tão humilde, ah, eu gosto de tratá-la bem, porque ela sempre corresponde bem. É isso que a gente sente, que há pessoas que merecem um tratamento diferente, porque elas já trazem algo diferente entre elas. Então, se nós começamos a fazer isso de nossa livre vontade, por nós mesmos, de nos mudarmos, nós vamos estar produzindo esse efeito nas outras pessoas. É verdade, sim, que nós vamos lidar com pessoas brutas, pessoas cruéis, com pessoas ainda que têm, embora a aparência da civilização, elas ainda têm instintos muito primitivos, de defesa muito brutal dos seus interesses, mas esses são espíritos que também estão em processo de evolução. Eles também estão nesse grande processo de transformação. Também são lá no íntimo potenciais mansos que herdarão a terra. É apenas que eles estão o quê? Em processo ainda de burilamento. Talvez ainda não chegaram nesse ponto da evolução que nós nos encontramos. E não vamos pensar que nós estamos muito mais adiantados que eles, porque em outros aspectos da vida, muitas vezes eles estão muito adiante de nós. Normalmente a gente pensa que a evolução é uma longa caminhada que nós fazemos, mas na verdade são múltiplas caminhadas, que seriam os múltiplos potenciais que nós temos a desenvolver. Nós trilhamos várias trilhas evolutivas ao mesmo tempo. Alguns em alguns aspectos da vida estão muito ainda próximos da brutalidade, mas em outros eles já estão mais avançados. Enquanto que nós podemos estar atrasados naquilo que aqueles que ainda são pessoas muito contundentes, muito agressivas, ainda naquilo que eles já evoluíram, nós estamos atrasados. Tem pessoas que são muito assim, contundentes, agressivas nas suas palavras, mas tem uma disposição de ajudar o próximo que às vezes nós não temos. Aquelas pessoas que não têm nenhum trato nas suas palavras, mas elas estão dispostas ao trabalho o tempo todo para fazer o bem, ainda que de uma forma meio atrapalhada, mas estão ali dispostas. Disposição que nós não desenvolvemos, talvez, ainda. Então é assim que nós temos que começar a ver as pessoas quando nós percebemos um lado negativo delas. Observar que talvez ela já conquistou certas características, certas qualidades que nós ainda não. E quando nós reconhecemos isso, fica mais fácil aceitar essas imperfeições que vamos convivendo de uns para com os outros. Fica mais fácil a gente entender que ninguém é produto acabado, que ninguém é obra-prima de Deus ainda. Que, na verdade, todos nós estamos nesse grande processo de elaboração. E aí, uma das reflexões importantes que nós temos desse capítulo e que faz pensar por que que uma palavra é algo tão condenável para o espírito quando ele usa de forma a agredir o outro? Por que que uma palavra ofensiva, porque aqui nessas passagens nós estamos analisando do Evangelho, Jesus condena severamente o uso da expressão raca e de chamar alguém de louco. Raca era uma expressão que os judeus tinham na época, de quando eles viam alguém que eles não gostavam, que eles tinham seus antagonismos, a pessoa pronunciava raca e guspia, simbolizando o quê? Desprezo pela outra pessoa. Por que que falar ou ter atitudes grosseiras em relação às pessoas para manifestar nossa indisposição? Às vezes a gente faz essas expressões, né? Em relação a alguém, torce o nariz em relação a alguém, ou vira o rosto quando vê alguém. Tudo isso são expressões ofensivas para o próximo. E por que que tudo isso é tão grave? Porque eles exprimem sentimentos que são contrários à lei de amor e caridade, que nós sabemos que temos que nos esforçar para pôr em prática. São sentimentos que eles podem criar uma proporção muito grande dentro de nós. E eles nos predispõem a uma ligação espiritual com espíritos perturbadores, que muitas vezes não gostam também daquela pessoa que nós temos o nosso antagonismo. E aquilo cria entre nós e eles um circuito de forças. Tem gente que encontra algumas pessoas ao longo da sua vida e pensa: ah, encontrei um inimigo do passado, porque eu não suporto essa pessoa. Às vezes não é inimigo do passado, não. Às vezes é esse mecanismo que entrou em ação. Você tem alguma indisposição em relação àquela pessoa, mas você capta daqueles espíritos que não gostam dela, que eles sim são os inimigos do passado dela, você capta uma corrente de pensamento que passa a ser alimentada por eles. E você se torna alvo do joguete deles. Assim como a gente se torna alvo do joguete de outras pessoas que nós convivemos aqui no dia a dia, quando elas vêm contar dos seus desafetos com alguém, para nos levar a termos também indisposição em relação daquela pessoa. As famosas intrigas que a gente vê em tantos ambientes profissionais, familiares e, infelizmente, até dentro das casas espíritas também. Então, nós temos que estar alerta, porque tudo que for contrário à lei de amor e caridade ensinada por Jesus é algo que atrapalha a evolução individual e coletiva. Por isso que todas essas palavras ofensivas, injuriosas, essas que atacam as outras pessoas, todos os atos contrários são inadequados e são indevidos. Todos eles são contrários ao bem coletivo e à paz que nós sonhamos para esse mundo. Quando nós fizermos, seguindo aquelas recomendações de Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, aquela recapitulação no final do dia, já ouviram falar sobre isso? Que ao término de cada dia, quando nós vamos nos recolher, a gente recapitular as nossas ações, como fomos uns com os outros ao longo do dia, como a gente agiu, como a gente lidou com as situações que nós fomos enfrentando, e verificando se acertamos, se errando, e nos propondo a fazer diferente no próximo dia, temos que lembrar também dessas palavras que nós pronunciamos. Fomos muito duros, falamos com as outras pessoas de uma forma ríspida, agressiva. Estivemos tão preocupados com o nosso interesse que deixamos de manifestar a gentileza com as outras pessoas. E fazer isso de uma forma adulta, saudável. Sim, eu errei, podia ter sido mais doce com aquela pessoa. Podia ter sido mais compreensivo quando alguém veio conversar comigo. E não ficar se culpando, não ficar se justificando, apenas assumir. Eu errei, mas eu vou acertar da próxima vez. Vamos pedir a Deus isso, porque Ele vai nos dar isso. Quando a gente pede para Deus coisas importantes para a nossa evolução espiritual, Ele nos dá fartamente essas oportunidades. Mas tem que haver em nós um desejo sincero realmente de mudança, de transformação. E isso nasce da compreensão que nós vamos ter, por que é importante então nós sermos assim? Lembrando que estamos em evolução, queremos um mundo melhor, queremos ser melhores, queremos viver em paz, queremos que todo mundo viva em paz. Então esse desejo todo vai nos motivar a produzir essas mudanças. Vai nos ajudar a dar a nossa contribuição nessa grande obra de renovação do mundo. Mas Jesus disse também que os mansos possuirão a terra. É algo que nos inspira muito assim, esperança no futuro. Porque até hoje, como tem acontecido entre as pessoas? O forte, o poderoso, oprime e tira daquele que é fraco os recursos que são devidos a todos. Todos nós, habitantes deste planeta, e quando nós pensarmos assim, nós humanos e os nossos irmãos dos outros seres, outros reinos, outros grupos de seres, também são herdeiros desse planeta. Então, quando a gente lidar com as coisas do mundo, materiais, nós temos que pensar, esse recurso não é meu apenas, é de todos. Essa ideia deve ser progressivamente cultivada por nós e incentivada. A ideia de que nós não somos proprietários do planeta, apenas vivemos nele. Apenas compartilhamos dos recursos em comum. O homem, na sua história evolutiva, nos seus processos aí, todos ao longo de tantos séculos, ele pensa que as coisas são dele, que ele pode tomar daquele que é mais fraco. E até hoje acontece isso. Todas essas histórias que nós temos de ocupações, de áreas que pertenciam a outros grupos, né? Ação desses grupos de grileiros que vão lá e tomam a terra de outras pessoas. A ação de grandes potências que criam guerras para invadir territórios porque lá tem grandes recursos. Tudo isso são atos que nós devemos começar a pensar que eles devem mudar. Que eles devem começar a se transformar no planeta. E nós, como participantes da sociedade, temos que começar a agir no sentido de acabar com essa ideia de que nós somos donos daquele lugar. E entender que, na verdade, todos os habitantes do planeta têm os direitos iguais. E temos que apoiar as causas que levam a essa conscientização, as causas pacifistas. Temos que apoiar governos, temos que apoiar grupos que se posicionam contrários a essas ideias de domínio, de se sobrepor. Porque senão esse mundo de regeneração que nós esperamos, que nós aguardamos, ele vai tardar, ele vai demorar. Então temos que começar a mudar essa ideia. Ainda hoje na sociedade tem muitas pessoas que têm essas ideias, né? De que a força, o poder, justifica para você poder manter uma segurança que você aparentemente pensa ter em possuir mais e mais bens, independente do prejuízo que vai causar às outras pessoas. Não podemos nunca, jamais nos apropriar das coisas pensando que elas são somente nossas. Nada, absolutamente nada no planeta é para ser usado apenas por uma população, por um país. Todos os recursos do planeta deveriam ser usados para o bem-estar de todos os seres que habitam aqui. Então, todas essas causas que hoje nós ouvimos falar, de nós começarmos a mudar a nossa forma de consumir, a nossa forma de possuir, de obter os recursos, tudo isso nós devemos refletir e começar a agir, a aderir a essas causas. Realmente a gente consumir menos, a gente ter menos, a gente não precisar de tantas coisas, imaginando que é isso que nos dará a segurança. Nada, absolutamente nada material garante a segurança de ninguém. Lembramos agora daqueles nossos irmãos que naquela Alemanha tomada ali pelo nazismo eram homens riquíssimos, mulheres riquíssimas, e que todos os bens que eles tinham não garantiram a segurança deles. Porque não havia no sentimento da maioria da população que apoiou esse movimento infeliz, não havia aquela predisposição a reconhecer que todos os seres humanos são dignos de respeito, que não são pelas posses que estão ali sendo respeitados, mas pela sua natureza humana. E isso levou àqueles fatos lamentáveis que a história registrou e temos conhecimento. Então, coisas materiais não dão a verdadeira segurança para o espírito em evolução. Somente o bem, o amor e trabalhar pela implantação da fraternidade é que trará essa segurança que todos nós queremos. Então, que Jesus nos ilumine, nos inspire a compreender essas lições e que possamos vivenciá-las e trabalharmos por esse mundo maravilhoso que está sendo elaborado e que talvez ainda possamos, nesta vida ainda, perceber a sua implantação. Muito obrigado a todos.